pelo som. Tá me escutando? Tá. Ah, o clique, muta o clique ali em cima ali, ó. Tem ali, metrônomo, tem um M na frente. Agora eu tô escutando. Tô escutando, sim. Pera aí. Tá me ouvindo? Ei. Pera aí, deixa eu ver aqui se é... Tô. Tô procurando o metrônomo ali, pera aí. Oi. Tá me ouvindo? O metrônomo é ali no aplicativo aqui mesmo, ali em cima, logo abaixo do master tem metrônomo, aí lá na frente tem um M, muta ele ali. Alô, som. Alô. Tô ouvindo bem? Tô te ouvindo, então beleza. Vamos ver se você vai escutar uma backing track que eu joguei aqui no embaixo aqui, vamos ver. Deixa eu tirar esse metrônomo aqui. Escuta. Oi, peraí. Ó, você tá vendo esse... Alô, som. Oi. Ei, apertei o M errado. Você tá vendo esse... Aqui, ó, tá aqui. Tô ó, escutando, só que baixo, bem baixo. Tá. O meu, a sua mix aí, as mix são individuais. Você vai ver a sua direita aí, onde tá o meu nome. Falar. Onde tá o meu nome, você vai ali, ó, no, e dá um, aumenta o volume. Entendeu? Então, o metrônomo tá... Não é o metrônomo do Reaper, tá? Achei o metrônomo. Não é o do Reaper. É no aplicativo mesmo. Fala aí. No aplicativo tem um M ali, ó. Você muta o master e muta o metrônomo. Tá me escutando bem? Sim. Já apaguei, já desliguei, já. Deixa eu ver aqui se esse chiado aqui sou eu. Ah, não, é você. É, no aplicativo, já desliguei, já. Tá. Você tá... Ó, esse... Uhum. Esse... Já achei, já. O que eu aprendi ali? Tá vendo esse... Agora tá legal. Sim. Ali você tem uma mix ali, ó. Esse nim... Ah, deve ser eu com meus aparelhos chia pra caramba. É o seu mesmo. Aqui, ó. Muta esse Nimboot aí, que ele é o robô. Pode deixar ele no M. Então fica só eu e você, né? Você tem a mix minha e a mix sua. E... Talvez esse chiado seu é ganho, tá? Você pode... talvez falar que eu tô vendo, tô olhando. Diminui o ganho da entrada da sua da interface ou da mesa e verifica qual que você compensa. Que na verdade não é um chiado, né? Tirei já, parou.